Salvador, o azul 4007 para o táxi com 79 a bordo, 4 horas e 10, alterna Campinas. A bordo. Afirmo. Azul 4007, autorizado seu táxi via Juliette Alfa, reporte no ponto de espera da Gulf, nesta frequência, quando pronto. O ajuste 1012. 7012, autorizado táxi Juliette Alfa e Gulf, até o ponto de espera 4007. Number at 360. Bom dia, o EB6700, autorização Galeão, frente daquilo. E 700 será coordenado, Galeão, nível 340, aguarde cópia. Tá aguardando cópia, o 6700. Torre Salvador, bom dia. Web 6749 340 Guarulhos, informação quilo. É 749 340 Guarulhos, ciente, será coordenada com a de cópia. Aguardando. Salvador, azul 4007 na Golf, ponto de espera da 28, pronto. Azul 4007 autorizado alinhar e decolar, pista 28. Vento variando, 170 graus até 190 graus, com intensidade de 0,62 nós. Informo pista molhada. Ciente 4007, autorizado a decolagem da 2807. do 4007, decolando de Salvador, os 44, controle 19.3, 5, corrigindo, 119.8, controle, bom voo. Confirmando, 119.8, bom dia. Bom voo. Obrigado. Salvador, muito bom dia, é o azul 4008, está cruzando agora 1.500 pés. Bom dia, azul, suba 380, saída Gole. 380 na Gole, 4008. 4007, autorizado voar Eudes. Chame agora Recife, 1288, alternando no 26.4. 288, 264, Recife, autorizado Eudes. Muito bom dia. Bom dia. Objeto 6700 na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Gente, só para informar, estamos agora operando, a partir de agora operando com a pista 1-0. Por gentileza, por favor, escutar a informação em curso atualizada, enquanto aguarda a coordenação. Sim, está escutando. Obrigado, 6700. 67, o objeto 6749, na escuta. Copiou, pista 1-0. Gente. Objeto 6700.cópia. Webjet 6700, autorizado Galeão, nível de voo 340 via UP Zulu no 4. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 50 no 4, transponde o controle 1-9-8. Autorizado Galeão, nível 340, UP Zulu 1-4. Decolada 1-0, curva direita, saída da EL Blaze. Transponder 50 no 4, controle 119-8670. Protegimento correto, reporte quando pronto para puxa e acionamento. No porta 104. Reporte para acionamento 670. Webjet 6749, copia. Webjet 6749, pronto, cópia. Tem a Lima. Webjet 6749, pronto, cópia. Pronto, cópia. Webjet 6749, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. 50 no 5 ao transponder, o controle 1-9-35, corrigindo 109-8 controle. Web 6749, autorizado 340 Guarulhos, conforme Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Gole, Gonza. 50 no 5 no transponder e o controle 1-9-80. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e puxe 06, 12 o portão. Afirmo no 06, chama quando pronto. 700, tá na posição 4, por estacionamento. Autorizado, web 6700, reporte quando pronto, táxi. Reporte para o táxi 6700. Torre Web 6749, para pushback acionamento no portão 612. Web 6749, autorizado, puxa acionamento, 612 o portão, reporte quando pronto, táxi. Livre puxa acionamento, chama pronto pro táxi, Web 6749.